Ready, go! O princípio tá gravando. Rambo! Deixa eu ver uma coisa aqui. Meu calgraf não tá funcionando aqui. O meu, em princípio, tá gravando. Eu espero sempre um minutinho pra ver se ele não vai dar o erro aqui de. O Edson tá com o Graf também, De boa. Ah, agora. Eu Agora tô foi. abrindo ainda. O gráfico aqui em casa não funcionou, não. Tentei que sua porra vai funcionar, não funcionou, não. Bota essa porra pra funcionar, MTV. A porra pra funcionar direito. Recording started. Cancel recording, Adel Notes. Alguém fala alguma coisa aí? Alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Tá, não tá gravando não, pera aí. Você tá hosteando, né? Geralmente é mó merda quando você tá hosteando pra É, funcionar. acho que esse é o esquema dele, né, cara? Geralmente quem tá hosteando sempre dá umas merda no bagulho. Mas eu tô gravando aqui. Como é que era aquele negócio lá? Era. Aquele negócio que você me ensinou lá, olhar como é que era? No Avançar? ferramentas, opções. Aquele negócio que ele ensinou chance boquete. Aí lá no avançado tem gerenciar acesso aos programas. E só tem que encontrar o ferramentas. Aqui, ferramentas, opções. Alterar. Tá. Pessoas inteligentes ficam com raiva facilmente e são mais fáceis de irritar. Caralho, eu sou um gênio, então. Eu sou. Nossa. Ixi, o Um Vini deve ser o Einstein. cara mais do mundo, cara. É o Stephen Hawking. É? Oi? Como assim, cara? Como assim, cara? Nada. Você aí que é genião e fica bancando idiota. É, o Vini, então, é um. Vini é o Stephen Hawking, cara. E eu devo ser a pessoa mais burra do planeta, então. O Vini é Stephen Hawking com graduação em fisioterapia. Tipo, ele é um aleijado fisioterapeuta. Cara, que errado. Muito errado. Galera, meu call graph não está funcionando. Tá gravando isso hoje? Tá gravando. Ah, então. Tá gravando? Não tô muito Tá. bom. Beleza, então. No princípio, o meu também tá liso aqui. Vou começar então. Tá gravando isso aqui ou não? Tô sim. Show, show. Então vamos lá. Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amixes! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos hoje o Sigi. Temos o Gariba. Jorge Lucas, beijos. Temos também o Flammer. Ei, negada! Eu de boa. Zwaste. Olha, Godoka. nossa, tô aqui só pra fazer volume. Caralho, tá cheio a casa hoje. E o Sirvini. Eu. Sirvini, eu cheguei depois, então, por favor, explica a pauta que eu não sei. Então o negócio é o seguinte, hoje a gente vai maratamente chupinhar uma pauta do podcast, do ArgCast, que ainda nem saiu. Que pariu. E Sério isso? porque. E vamos lançar antes. E vamos lançar antes ainda, só pra dizer que a gente foi copiado. Que é Ficou sobre. azueiro. É. Que é sobre cronologias cagadas. Então a gente vai falar sobre cronologias de séries, de filmes, de quadrinhos, de música, de livro, de tudo que a gente quiser, de cronologias que, sei lá, que a gente viu que ficaram uma merda, qual parte da cronologia é um cocô, por que que ela é um cocô, o que que podia ter sido feito para ser melhor, isso, a nossa cronologia pessoal, e é isso aí. Show de bola, muito obrigado. Vamos Muito de começar nada. logo isso aí. Pode depositar na minha conta o valor da responsabilidade, então. Mulher do Google vai falar aí alguma coisa, então vamos logo isso aí. Mulher do Google vai falar alguma coisa. Vou deixar bem claro aqui que, Vini, se você quiser, eu não deposito em sua conta, mas na sua poupança. pra ter dois pau e meio, tá engraçado. Tá engraçado hoje pra caralho, hein? Engraçado, hein, pô. Vini, começa vaga, citando aí uma cronologia que tu acha cagada. Uma cronologia que eu acho cagada, agora... Primeiramente, mandando um abraço pro Mo. Abraço pro Mo, beijo, Mo. Do Homem-Aranha, né, cara? Homem-Aranha, que é um dos personagens mais fodidos de todos os tempos, dos HQs. Só vou citar por cima alguns pontos da cronologia do cara, que depois eu acho que até o Godoc vai falar do Demolidor, porque vai ter alguma coisa do Demolidor. A Saga dos Clones foi uma cagada da cronologia do Aranha, né? Eles cagaram e consertaram no mesmo saga, né, cara? Consertaram entre aspas, né? Não, eu digo porque tipo, eles vieram aquele papo de que o Ben Hill era o verdadeiro e depois no meio do caminho, não, que isso? Não, ele não é, eles consertaram não, em não. parte, mas deixaram quebrado em nossos corações. E quem que a Marvel chamou pra fazer a cagada? Quem? Dan Jurgens. o Senhor a Morte do Super-Homem. Que logo vamos se aprofundar mais na obra desse homem. É massa, cara, é massa. O Morte do Super-Homem é legal, velho. Ah, vai fuder. Deixa eu ver o que mais. Então teve a Saga dos Clones, que teve aquela putaria toda com o Chacal e clone da Gwen Stacy. Outro ponto também, beijo, Mo, a Gwen puta. Eu achei Nossa, que foi uma merda. Essa foi fodida. Nossa. Essa foi foda. Essa foi... Cara, eles pegaram um personagem que tinha todo um... A galera tinha todo um carinho pelo personagem. Transformaram numa piranha. Que, tipo... Cara, cagaram bonito com o personagem. Piada, assim. Piada recorrente então, do... Piada recorrente do Manhattan na timeline dos outros, isso né? Isso aí. Então, se você tá ouvindo o programa de hoje, por acaso você não sabe, aquela mocinha do filme do Homem-Aranha, né? Aquela que morre no final do segundo filme. Ha! Ela, na verdade, ela é uma piranha vagabunda que dá pro Norman Osborn, ela engravida dele. Empresário com cabelo de lavoura. É, empresário com cabelo de lavoura. Vamos ver mais uma caquinha na cronologia do Super-Homem. Porra, do Homem-Aranha. Que é a filha, O Bug-Aranha entra com uma cronologia cagada ou não? Não, o Bug-Aranha era massa. Gente, o Bug-Aranha era massa, cara. É coisa mais fácil é ver cagado no Homem-Aranha, gente. O pacto com Mephisto. É legal ele fazendo drift no prédio do. O pacto com Mephisto foi uma cagada também. Há quem diga que a Tia May é o Mephisto. Mas o caralho. Tia May Mephisto. Tia May Mephisto. Mas eu não acho que o Bug do Aranha seja uma cagada. Até porque a história do Bug do Aranha é legal, quem fez ele foi o Tocha e tudo mais. Agora, pra mim, uma das maiores cagadas é a filha do Homem-Aranha, porque ela simplesmente caiu no esquecimento, cara. Nunca mais falando a porra do assunto. Não, vou fazer um pacto com o Mephisto pro meu casamento voltar. Tá, mas vem cá, seu filho da puta, tu não tinha uma... A filha, caralho, cadê essa porra dessa criança? Sabe? Tipo, ela sumiu. Cara, acho que essa aí acho que foi a maior essa cagada. Criança, acho que agora essa eu tô criança falando hoje tá trabalhando na China. É, eu duvido. Eles já tinham dado sumiço. A cagada da filha do Homem-Aranha vem lá da guerra do negócio do clone, né, cara? Desde da saga sim, do clone. Sim, exatamente. Que daí explode o barquinho lá, né? E daí o barquinho. Ou não, e aí não sabe se. Se tá vivo ou não. E o Keinasso tinha salvado a menina. Keinasso herói, que é um ponto positivo da cronologia, hein? Tinha salvo a menina e depois deram um sumiço nela de novo, cara. É, cara, eu lembro, eu tava lendo essa merda na época e teve lá uma reunião lá do Osborn com outros caras lá pra conseguir uns poderes e eu lembro que teve essa viagem aí da filha dele. E, cara, e ainda teve aquela... A revista da Garota Aranha, né, cara? Que ela é... Ela no futuro, com os poderes do pai dela, combatendo o crime. Isso, que é daquele... Que é do Marvel Comic Universe 2, né? Que ela é... Que é a Garota Aranha. Que daí tem algumas diferenças de tempo e de idade nos personagens, tipo, o Capitão América se aposentou, essas coisas assim. Sim, ele sim, se aposentou, mas, porque tipo, ele não ficou congelado. Mesmo assim, mas sabe, aí ela não foi. Eles usam ela. Ela não foi esquecida, sabe? Usaram ela numa outra linha temporal. Ah, mas usaram ela nesse universo, né, cara? Agora no 616 foda-se a criança. Foda-se a criança, cara. Sim, mas aí que tá, tipo, ela tá ali nessa. É, mas, não, mas a gente tá falando, tipo, na cronologia do 616. Tipo, não, eu sei, usado, eu sei, tipo, isso que eu tô dizendo. Essa versão dela teve até uma revista própria, tá ligado? Então, tipo, como é que os caras fizeram essa cagada de simplesmente apagar ela da existência do negócio? Deixaram então, pra lá, né, cara? É. Eu ainda sou da opinião que a melhor parte é a Vete, a May, a atriz. Tipo, enganando o Homem-Aranha por vários anos. Caralho, que atriz foda, mano. Dele. E no leito de morte dela, ela não fala que ela é uma atriz, cara. Ela continua atuando, cara. A família da atriz que se foda, né? Não, isso. A mulher dá vida pela personagem. Atriz, é uma corrente. Vou morrer aqui do lado desse pedaço de bosta, que é meu sobrinho. Que atriz foda, velho. Puta que pariu. Mas a véia morrendo, né, cara? Peter, se aproxime mais. O que foi, Tia May? Tente falar a última coisa, o que? Yeah, yeah. Morre. Yeah. Filha da puta, né, cara? Mano, parece que deram até um Oscar póstumo pra essa mulher depois. Exatamente. Depois ela fez o Coringa também, né? Indicação por ser filha da puta também, né? Porra, velho. Tá doido. Ah, pra começar, então, o Homem-Aranha é uma das prostitutas das cronologias cagadas, né, cara? Porque, tipo, vá, fuderam com o personagem de vários jeitos, cara. Tipo, ele já é um personagem fudido. Agora, fudido no sentido de que ele só se foge nas histórias dele. Aí me pega a cronologia dele e transforma numa merda, né? Então, o conceito do personagem é se fuder até na... Exato. Até na cronologia dele. E meio recentemente tem aquele papo, até que durou curto, da possível irmã dele, né? Irmã? Irmã? É, que teve um especial e é recente, cara. Nem lembro como quanto tempo faz. Bem recente. É desse ano. Que aparece a irmã dele, cara. Meu Deus. Caralho. Que tinha sido dada pra adotar pelos pais dele antes que ele nascesse, ou era um pouco tempo depois. Que retcon do caralho, cara. Retcon... Filho da puta que não tinha família, tem 300 pessoas na família. Retcon é uma merda, né, cara? Os caras conseguem... Cara, tem até... Pra não dizer que é uma merda, tem alguns retcons que até consertam algumas coisas, cara. Mas... Geralmente, não. Geralmente eles inserem uma coisa que não precisava, tá ligado? Que, tipo, tava tudo bem e eles fazem um retcon. É, o próprio negócio dos pais deles ser agente secreto, isso é retcon, né, cara? Ah, sim, exatamente. Pois é. Recentemente lançou o retcon de que a aranha, antes de morrer, picou uma outra pessoa também. É, tem essa também. Que merda. Gariba que pediu a voz aí. Consegui. Então, não saindo ainda dos quadrinhos, mas saindo também, partindo pro universo do cinema, a gente vai falar agora da cronologia mais cagada de todas, acho tão forte quanto Homem-Aranha, que é a cronologia do X-Men no cinema, cara. Isso, garoto! Roubou essa... minha pauta, filho da puta! Mano, desculpa, mas... todo mundo, eu acho. Ele pediu pra falar, ele pediu pra ser o próximo, porque ele sabia que todo mundo tinha X-Men na pauta, né? já falei. E como o Vini já começou com foda, que é do Homem-Aranha, que tem muita cagada, acho que do X-Men também merece, né? Vejamos, eu vou me lembrando aqui de algumas coisas, se os senhores irem se lembrando, pra colocar na mesa. No primeiro X-Men, o Wolverine fica frente a frente com o Dente de Sabre, o cara que seria o irmão dele. What? Não seria irmão. Não, mas daí essa porra do irmão dele, isso aí vem do Wolverine Origins, que o cara escreveu Origins, ele fez o cão, e daí ele pegou e disse o seguinte... Não é pra ser o Dente de Sabre. Mas ele chama Victor Creed. Se alguém quiser usar ele como sendo Dente de Sabre, não tem problema, né? Mas você percebeu que putaria? Porque no primeiro X-Men, ele só é chamado Dente de Sabre, não chama ele de Victor. Sim. E no Wolverine Origins, chama ele só de Victor, não chama ele de Dente de Sabre. não é pra você mesmo soube, aquele era um retardado, né? Que era aquele primeiro filme do X-Men. Era um retardado. Aí, gente, é um retcon, aquele ali era o Selvagem. É o Selvagem. Todo mundo lembra desse personagem. Grande. Aquele dente de sábio era muito cagado. Aquele dente é um bicho, tem que ser irmão. O que mais, Vitor? Vejamos, porra, deixa eu ver. Ah, puta, esse é muito foda, cara. É o First Class e passa na mesma cronologia que o Wolverine Origins. Wolverine Origins, né? A piranha do First Class, ela é mais velha do que ela mesma do Wolverine Origins, que se passa depois, que é a... Porra, qual é o nome da piranha? A Emma Frost, cara. Emma ela é Frost, resgatada, cara. Ela é resgatada criança. É, o curioso caso de Emma Frost. Porque, porra, a mulher tava mais velha e ficou menina, velho. Mas, cara, não é essa... Ela não é a irmã da Índia lá que vai resgatar no, né, no Wolverine Origins, esse? Sim, sim. É, pois é. Caralho, velho. É outra personagem, gente. Que os cara... Não é a mesma. Ela é irmã e no o Dias do Futuro do Pretérito aí, revela-se que ela tá morta, né? Pois é. Ela morreu. Raposa prateada. Não, todo mundo morreu no... E a Emma Frost também tá morta. Já pensaram para Emma Frost tá morta? Não lembro. Ah. O Ciclope, gente. O Ciclope no Wolverine Origins, ele é um moleque que é resgatado junto com a Emma Frost. Pequena. Aí no First Class, o destrutor, que é o irmão mais novo do Ciclope, já tá grande. E no X-Men 1, o Ciclope tem lá, sei lá, os seus 30 anos. Cara, não bate, velho. Mas aí vem do... Mas, cara, eles realmente cagaram pro primeiro filme do Wolverine, cara. Cara, eles cagaram pro primeiro X-Men, velho. Não, até pro... Eles cagaram mais pro filme do Wolverine. Tipo, o... Se tu vê o... Eles fizeram a mesma coisa que fizeram no último X-Men agora, no Dias de Futuro. Eles pegaram o que prestava da trilogia, eles aproveitaram e o que não prestava simplesmente não existiu. Foi o que eles fizeram. O Grosso aparece no primeiro e no segundo filme do X-Men, cara, ele aparece no... Não, o Grosso aparece no primeiro X-Men. No segundo ele não aparece? Não. Mas ele tem aquela filme. Linda luta com a tempestade, né? Aquela luta maravilhosa. Você sabe o que acontece com um sapo quando ele é atingido por um raio? Não! A mesma coisa que todas as outras coisas. Raio nele. Porra, cara. É muito bom. Raio atingido por um raio... O Vini, já pode ir pra uma Malhação, cara. Tá mandando bem. Já pode eu fiz o mesmo curso que o Fred fez. Que o Evandro fez? É. O... Cara, velho, eu achei muito engraçado vendo o filme lá e eles falando assim, tipo... Pô, desconsideraram totalmente o X-Men 3, né? Aí chega no... Chega nas lembranças do Wolverine e aparece ele matando a Jean Grey, né? Pois é, cara. Isso não faz sentido nenhum, cara. Isso aí eles explicaram no filme. Eles explicaram que o Wolverine é o único cara que lembra da linha do tempo anterior, isso. Porra, então aplica essa merda em... Mas não tem como, que lembrar como ele tava no passado, então, ele lembra, cara. Entendeu? Não, Oswald, tudo bem, mas é que assim, ó, eles desconsideraram várias coisas do X-Men 3 nesse outro filme. Eles consideraram um monte de coisa, eles desconsideraram várias coisas, mas quando apareceu lá as lembranças do Wolverine, apareceu ele. Tava lá de volta, né? Eles faqueando a Jean Grey, né? Um off-topic rapidinho, quando o Evandro falou, ô Zueste, eu achei que ele ia falar, oi, tudo bem? E responder. Parece que eles não consideraram muito o Wolverine Imortal, né, no Dias de Futuro Esquecido. Mas não acontece nada no Wolverine Imortal, cara. Então, cara, mas o Wolverine Imortal, ele considera o X-Men 3, que ele lembra dele matando a Jean Grey. É. Sim, agora o que eles cagam pro Wolverine Imortal é que, tipo, que dá pra entender, no o futuro que se passa lá, onde aparece a Blink, onde aparece a puta que pariu o cara da 4, é o futuro do Wolverine Imortal, certo? Só que ele tá com adamantio, cara. Só que ele tá com adamantio, cara. Como assim, velho? O Magneto arrumou os bagulho ali? O Magneto fez... Sim, mas tipo, alguém foi... Isso até... O Magneto meteu o ferro nele. É, o Magneto botou o adamante nas garras dele de volta. Exatamente. Beleza? Agora, tipo, eles meio que cagaram pra isso aí também, né? Não, é porque, tipo, como é que a Yakisoba Sprite... lá, a mina não tava com ele lá, a chinesinha? Eu, né, cara? Sei lá. Porra, foda-se aquela mina feia pra caralho, parece um ET, cara. Dela. Porra. E o Kyo não tem poder de verdade, né, cara, nos quadrinhos. Não tem, ele é só ninja. Tem. É ninja. E tipo, e tem outra, cara. Aquela porra lá, daquele poder que deram pro Kitty Pryde, cara. Eles não explicam porra nenhuma. Cara, eu tava falando com uma amiga minha que não entende porra nenhuma, ela chegou pra mim e disse assim: ai, é segunda mutação, né? Que parece segunda mutação, porra. A mina atravessa a parede. Segunda mutação dela é o quê? Escalar a parede agora, porra? Não. Oh, não. O Xavier telepata solta fogo pelo humanos, velho. Ô, gente, na boa. O Fera já tá na 15ª mutação. É, já. Não, cara, mas é que assim, segunda... tu atravessar a parede pra transferir tua mente pro passado. Exatamente, cara. Porra, tem que ter uma. É que ela atravessou o tecido da realidade. Ela transformou a mente dela em algo intangível. Intangível. Meu Deus, aí, nosso professor residente. Nosso professor de história, né? Cara. É, pode alegar isso, né? Que é de história, né? De português. É. Ah, continuando aí, quem tem mais aí? Do X-Men? É, se lembrar de mais alguma coisa do X-Men, pode mandar. Alguma coisa dos quadrinhos, sim, dos quadrinhos. Agora de cabeça. Tá dos quadrinhos, cara. Não, não. Só vou tentar falar 55 por vez, porra. Cara, cronologia do X-Men nos quadrinhos é mais confuso que o brinquedo do Gariba, cara. Não, não dá. Não, cara, isso é uma coisa certa, cara. Isso é um exemplo que eles pegaram da cronologia dos quadrinhos e passaram pro cinema, cara. Eles conseguiram reproduzir. Chupa haters, caralho, tá ligado? Chupa fanboy. É tanta viagem no tempo. É tanta viagem no tempo. Aí, por exemplo, assim, uma vez eu parei pra pensar sobre isso, e foi numa época que, tipo, eu não tinha começado a ler quadrinho ainda, não entendia muito bem. Que tem o Cable, que ele vem do futuro, né? E aí tinha o Bishop, que vinha do futuro também. Aí eu parei pra pensar assim, porra, eles não vêm do mesmo futuro? Por que eles não vieram junto? Aí descobri que depois de muito tempo, que o Bishop é de uma realidade, e o Cable é de outra realidade. Que merda. Logo, são duas linhas temporais diferentes. Aí eu fiquei pensando assim... Caralho, cara, qual o problema desses malucos, velho? Aí tem a Era do Apocalipse, aí tem outro negócio, uhum. Aí tem outra... Cara, é muita Vini, coisa, se você cara. Considerar aquela Fênix, a filha da Jean Grey lá que tá no... Ah, é, a Rachel. A Rachel? São três realidades. São três, caralho. A Rachel é filha do Ciclope com uma clone da Jean Grey, tá ligado? Com a Madeleine Prior, né? Madeleine Prior. Prior, é. Não, esse... Que era o Fênix também, né? Esse é o Cable. A Rachel é filha do Ciclope com a Jean na realidade dela. Caralho. Pô, lembrei de outra coisa do filme rapidinho aqui, desculpa voltar. Vai. O Fera, maior camarada do Xavier lá no First Class e no... E no Dia de um Futuro do Amanhã, sei lá. O Fera tá que nem Wolverine, velho, é imortal. É, mano, daí tipo, passa lá, sei lá, 40 anos, o cara não tá velho pra caralho, mas até aí beleza, mas o cara não aparece no primeiro nem no segundo filme. Não, até aí beleza não, porque... Não, ele aparece no primeiro filme, cara, ele aparece na televisão. Tem um relance dele num televisor que ele é... Não, sim, que ele é político, sim. Ele é um cara... Não, cara, porra. Ele é um cara normal. Ele tava normal. Ele tava dando uma entrevista. Ele era o Dr. Hank McCoy lá dos projetos, não sei o quê, dos mutantes, parará. Ele aparece numa televisão. É tipo o Blint e Sabre. Tem o Dr. Hank McCoy e tem o Fera. No terceiro filme, ele já é o macacão peludo. Azul. Ele se transforma numa macacão peludo. Ele sai do armário. Já de uma certa idade, né? Que aí bate com o First Class, mais ou menos. Mais ou menos, assim, né, cara? Tipo, não dá pra considerar muito, assim, né? É, no terceiro filme parece que ele não controla, né? O bagulho do filme que não faz muito sentido é, tipo, nos anos 80... Olha só, nos anos 80, o Magneto e o Xavier, os dois veiaco, vão na casa do Jean Grey criança. Aí, nos anos 70, o Magneto e o Xavier ainda são jovenzão. Cara, o que aconteceu nesses 10 anos, velho? Eles fumaram tudo que eles tinham direito, velho. Trabalharam muito, muito craque, né, cara? Segui passou uma temporada pra manchar o Xavier, levar umas pedras de crack lá, eles fumaram tudo, cara. E outra, né? O Xavier aparece lá salvando lá as crianças no Wolverine, de novo Wolverine Origins, né? Se passa nos anos 70, né? Esse filme. E ele tá velho, careca. Muita. Tá. De pé. Muita droga, cara. Muita de putaria, velho. É, velho. É que nem aquele velhinho do Chapolin, cara. É as orgias na mansão Xavier lá, cara. Isso aí dá... Acabou com ele. Também teve, aquele dia lá ele teve que sair correndo, ele não passou maquiagem, não pegou, não fez interlace, né? Jogando cabelo. Aquele dia foi louco, cara. Tá, mas voltando pra cronologia dos X-Men nos quadrinhos. Aí tem o lance das viagens no tempo. Aí tem o Xavier voltando a andar e desvoltando a andar, porque isso uma hora... Isso é uma coisa comum, é tipo o Shiryu fica cego. É, né, tipo, quebra a coluna e depois volta, daí o Magneto arruma a coluna dele, daí volta, daí ele vai pro Império Shi'ar pra voltar a aprender a andar e fica assim. Mas, por sinal, eu queria saber como é que o Magneto faz pra restaurar a coluna dele, porque ele deve estar com coluna de metal, né? E porra, bota os clips, cara. É igual. Os clips, é, bota uns grampos. Se o cara volta a coluna do Batman lá com um soco, da cara... porrada? É, por que não? Ah, cara, eles arrumaram a coluna do Batman com a cordinha. Uma não, cordinha e né? Uma grade. Uma cordinha e um monte de bolinha, né, tailandesa? O... The Dark não. Chiropractic Rise, sabe? The Dark Chiropractic Rise. Alguém continua lendo, eu parei de ler a do... A dos X-Men, ótimo. A dos X-Men novo no, na revista atual, pá. Que cara, pelo que eu entendi, hoje em dia aconteceu o seguinte, tem umas viagens no tempo lá, o Fera viajou no tempo, aí mandou... Não, sim, isso eu lembro, o Fera trouxe os X-Men originais pro futuro, né? Só que ele, não ele viajou pro tempo de uma linha temporal diferente. Aí ele mandou esses X-Men pro futuro, pro passado, sei lá, daí mandou pra puta que pariu os X-Men, e aí o tempo foi correndo. E aí alterou a realidade, daí o Xavier teve um filho com a Mística, puta, o Wolverine teve um filho com a Mística, o Evandro teve um filho com a Mística. Então vadia essa Mística aí, né? Vai tudo na panha. Aquele lugar como o Ciclope agora virou corno do Fera, né? Então, o Ciclope sempre tem que ser corno. Ele já é o quê? É pentacorno ou hexacorno já? É hexacorno já. Hexacorno já, né, cara? Ele tá tentando atingir o troféu Richard de cornice. Ah, o Red Richard não tem, cara. A sua é uma baita puta paga. Quem que já pegou a Jean Grey, então? O Fera? O Xavier? Wolverine? Ou... Ou será que o Wolverine não conseguiu pegar? Tá Mestre ligado? Mental. Tô só na punheta. A Mística disfarçada de homem já deve ter pegado, né? Ou nem precisa, né? Vai saber. Ou disfarçada de homem ou de ciclope, né? Também. Ou de homem ou de corno, né? Coitado do ciclope, cara. Ciclope é foda, mano. Ai, ai. É um líder que ninguém respeita, né? É, cara. Brincadeira. Ah, isso dependendo da história, né? Porque o Ciclope do X-Men contra Vingadores é fodão, cara. Não mexe com ele, não, cara. Não, agora ele tá. Agora ele é sangue no zóio, velho. Agora é sangue no zóio, cara. É, agora ele bota tudo no banco de ele chega fodão, assim, ô, Ciclope, tem coisa pra falar o quê? Você é corno, cara. Destrói, não, mano. A sua mulher é uma puta paga. A sua mulher é uma puta paga. A sua mulher é uma puta gratuita. Daí ele chega pra ti e diz: me chama de contínuo. Chama de contínuo. Agora eu tenho o poder da minha mulher que me traiu junto comigo. Então agora eu sou foda. Agora eu uso o uniforme mais escroto possível. Com um X na minha cara. Exatamente, agora eu tô com a... no olho, né, cara? Tô com a Emma Frost, que é outra puta paga. Cara, ótimo pra escolher a mulher, né, cara? Puta que pariu. Eu imagino os amigos dele, sabe? Todo mundo tem um amigo que faz merda, sabe? Que pega aquela menina, fica apaixonado, você fala, pô, essa menina é mó vagabunda. Cara, essa menina deu pra todo mundo, cara. Ela não deu pra mim ainda, eu tenho certeza que ela é pura. Exatamente. Ela falou que vai esperar casar. Não! Não, mas olha como o cara é burro. O Ciclope é que nem cara. O Zé Wilker naquele filme. Caso com a Emma Frost. Ele tem um caso com a Emma Frost, um caso entre aspas, foi só mental. E aí o que, que a mulher dele é? A mulher dele é uma telepata, cara. Ela é burro, velho. É burro. Cara. Uma das telepatas mais poderosas do mundo, vai lembrar. É, só pra lembrar, né? O cara é burro, meu. É telepata, né? Porque em termos de telecinese, ela levanta a tampinha de garrafa e ó. Eu não estou conseguindo controlar. Uma cadeira, cara. Ela sempre arremessa a cadeira nos sempre oponentes. Sempre arremessa as cadeiras. É, ela dá as cadeiradas pode... nas costas do povo. É, ela nunca pode, tipo, furar os olhos dos caras com as facas, estripar os malucos com os clipes de papel. Não, tem que jogar a cadeira no cara, né? Tudo bem. E o nível de poder dela é tão grande que ela poderia dissolver a cadeira em milhões de esferas de metal e furar todo mundo da Terra, tá? Só um detalhe que eu vi agora há pouco, que estão lançando uma revista nova do Longshot. Nossa. Meu Deus. Por quê, né? Eu pensei assim, mas esse puto... Eu pensei que ele tinha morrido, cara. Ah, ninguém morre. Quer dizer, não que isso fosse, não que isso fosse impedimento, tá ligado? Mas, tipo, eu pensei que ele era morreu e era tão burro que ninguém se incomodou em trazer ele de volta. Tu achou que eles não tinham nem voltado com ele, né? É, então, por buchice, cara. Mas eles já trouxeram o Cifra, né, então. É. Nossa. É Marvel, cara. Não, mas o Cifra voltou junto com o Warlock, não foi? Ele tava preso no laboratório da Google, né? Trabalhando com o Google Translator. Vamos admitir um negócio, né, cara? Vamos admitir uma coisa. O Soldado Invernal é legal pra caralho. Ah, sim, claro. Ah, isso já é. Consenso já. Consenso. Soldado Invernal é legal pra caralho, mas foi um retcon safado, hein, cara? Sim. A volta dele. Foi. O cara tava morto por 40 anos, aí descobrem que não. É isso aí. Aí os caras infodecem o Buck, né, cara? Vai dizer que não. Infodecem o Buck. Ele não era só um parceiro mirim do Capitão, né? Ele era um stealth do caralho lá. Ele era mal e dava tiro. Praticamente um scout, né, cara? Ele era praticamente só de Snake, cara. É. Solid Buck, né, cara? Mal dá tiro. Buck! E você sabe o que é pior, né, cara? O Brubaker tava batendo papo com o Judge Winnick, e o Judge Winnick, gostei da ideia, vou fazer isso também. E trouxe Jason Todd de volta. Que bosta. E a gente já entra na cronologia do Batman. Que é tempo de merda também. Vocês estão ligados que foi isso, né, cara? Ué. Ai, cara. Que no bate-papo, os caras são amigos e tal. E ele foi bate-papo. Tava no WhatsApp lá, ele falou: quer saber, Brubaker? Por que não? Cansei das novinhas, quero fazer o. O Robin agora. Fazer o Robin. Vocês não podem aquele Robin que todo mundo adorou, né? Só tem uma história. Eu gosto. A história do Robin que do Jason Todd que presta, você ainda fica, vai, pé de cabra, vai! Né? Eu gosto do Capuz Vermelho, pau no teu cu, então. Se fode aí, eu gosto do Capuz Vermelho. Ele é legal, vai se fuder. Mas a cronologia do Batman é uma merda. Só porque ele é mauzão. É. Ele faz o que ele tem que fazer, cara. Ele tem as bolas que faltam pra muito hobby, tá? E sendo hobby, ele deve ter bola, não só entre as pernas, deve ter bola no queixo, né? Bola nas bolas. Exatamente. Cabeçada no céu da boca, essas coisas, né? Tá sabendo bem, hein, Gariba? eu tô. Não, Batman, cara. É que na verdade, assim, ó, pra qualquer coisa depois do Novo 52 é uma. Tá, ia ser uma das minhas pautas, cara. Novo 52. Fala aí, Zé. Passar pra ti. Bom, primeiro que é uma porra de uma saga que começou com uma história do Flash. Começou bem. Flashpoint. Eu gosto do Flash. Mas o filho da puta do Jeff Jones trouxe ele de volta pra poder fazer essa merda, provavelmente, né? Uhum. Primeiro porque, o Wally West ficou quanto tempo? Com 20 anos como Flash. Mas não, eu quero Barry Allen. Não, tanto que dizem que o Wally West, ele é o Flash definitivo, né? Sim, todo mundo gosta do Wally West, ninguém mais é o Flash. Ele é o Flash zoeirão, é o cara engraçaralho, faz piadinha, né? Ele é o que deu uma personalidade pro Flash. Exato. O Barry Allen, ele era o Flash daquela... Que era de prata ou era de ouro? Que era de prata. Era de prata. Ele é o herói, ponto. Ele não tem uma personalidade, não tem um. Não era das zoeira. Ele tinha a personalidade cambiável dos personalidades de prata, né, cara? Mas não, Jeff Jones queria o Barry Allen de volta, que ninguém sentia falta, e trouxe o Barry de volta. Aí veio as decisões editoriais pra renovar de novo a DC, que nem fizeram com a crise, né? Na Crise das Terras. Só que em vez de fazer uma saga fodida que é toda editora, não, eles vão fazer uma saga que gira ao redor do Flash e do Flash Reverso, porque o Flash Reverso matou a mamãe do Flash, aí o Flash vai lá, volta pro passado pra salvar a mamãe dele, e de alguma forma ele muda todo o universo. É, a vida de uma piranha interfere na vida de todo mundo, né? Pois é, a vida de uma dona de casa da meia-idade interfere no foguete do super-homem que vai cair na, O Flash vai. O Flash resolve fazer uma coisa e interfere com todo o universo. É o Flash estagiário, né, cara? Fez merda, fudeu com todo mundo. Fudeu com tudo. Fudeu com tudo, é. E aí, cara, aí começou o. E esse 952 é foda porque ele tem o mesmo problema da crise, só que em escala maior, né? Porque agora você não sabe o que aconteceu ou não. A cada vez que eles lançam uma história nova, eles têm que explicar se essa história foi na cronologia antiga, se ainda tá valendo. Tipo a morte do Super-Homem. Ah, valeu? Não, não valeu. Mas o Apocalipse tá aí. Ah, então quer dizer que valeu. Esse é o problema, né, cara? Tipo, o negócio não vale até que eles metem um personagem que revolve aquele negócio, né, cara? É foda. É, outra coisa também é que eles mudaram, alguns personagens mudaram bastante, né? Tipo, outros nem tanto, outros não eram personagens com muito destaque. Por exemplo, o próprio Wally West, que era o Flash, que fez todo mundo gostar do Flash, nos 952 ele voltou como Kid Flash, ou como Flash, não sei agora, e ele é negro, né, cara? É, ele é um outro cara agora, não é simplesmente uma versão diferente do Wally West, ele é um outro cara mesmo. Pois é, mas com o nome de Wally West aí, tem que botar o outro... O nome do Wally West ainda. Caralho, né? Que merda, meu. O que eu fiquei mais puto foi a caçadora. Agora tem duas caçadoras, né? Tem a da Terra 2 e tem a da Terra normal. Ah, mas Terra 2 não conta, né, cara? Que é universo à parte. E um que deu bafafá também foi o Lanterna lá, o primeiro Lanterna, que ele é gay, né, cara? Ah, o Alan Scott, né? Ah, achei tão exagero, porque, tipo, era um personagem que tava tão com um pouco holofote em cima dele, sabe? E eu acho que eles fizeram isso só pra chamar mais atenção dele, tá ligado? Foi naquela época do casamento do Estrela Polar, do né, do Estrela Polar? Sim, sim. É aquele negócio, né? Cadê? Hoje não... Né? É, pois é. Foda-se. Porque a DC já tinha um herói homossexual, digamos, mais ou menos importante, mas que tava no destaque, que era a Batwoman, né, cara? Pois é, né, cara? Tipo... Da descarte, tipo. E essa foi. Eu acho que o pessoal ficou meio indignado. Foi por ter pegado um. Ter pegado um personagem, né, cara? Que já era de um jeito e mudar. Isso aí que fode, né, cara? É que tá. Imagina. Você pode acabar sugerindo que homossexualidade é uma ideologia, né? Sei lá, agora assim, voltando no Flash, imagina. Chega na sala da justiça e tá o negão com roupa do Flash. É. É. Quem é você? Quem é tu? Tu roubou essa roupa, menino? Sou o Wally West. Sou o Wally West. Olha que puta. Como assim? O Wally West é branco? Não, achei essa roupa e identidade ali jogada no lixo. É a mesma coisa do pessoal reclamar de ver o pessoal que só viu a Liga da Justiça no desenho reclamar do Lanterna Verde não ser preto, né, cara? Muita gente fez isso, cara. Eu já vi gente dialogando. Até do filme do Ryan Reynolds, que algum dia vai sair. Falando que é uma imagem da Lanterna Verde, não era preto? Que racismo esse da... Exatamente. Racismo reverso. Tem aquela velha piada quando saiu o Wally West como negro, né? Que foi... Volte, roubei. Que filha da puta. Mas então, cara, o Batman é o meu maior exemplo dessa cagada do 952 pelo fato de que ele se passa, tipo, quando saiu o primeiro lá, eles estão há 5 anos atuando e o cara teve 10 Robin, né, cara? 35 Robin, né, cara? Puta que pariu. E o conceito do Keller não bateu em cima dele, né, velho? Isso que eu acho mais legal. Era um Robin por ano? era um Robin por ano? Um Robin por ano, cara. O que é foda? Aconteceu com ele e com os Lanternas Verdes, né? A cronologia deles não mudou. Com 952. Continua seguindo da cronologia original. Porque o Grant Morrison e o Geoff Johns mandaram foda-se, né? O Geoff Johns mandou um foda-se pra coisa que ele mesmo tava fazendo. Isso que eu acho estranho. E, eu também acho muito estranho, né? Mas não é a coisa mais estranha da nova DC, né, cara? Não. Eu só fiquei puto que a Liga Cômica não existiu. Ah, velho, isso aí é sacanagem, cara. A melhor liga da Justiça não existiu. Quer dizer, muita... Nem anterior, né, cara, Liga Cômica. Porque eu lembro de ter visto... Quando foi que eu percebi essa merda? O Ajax encontra o Guy Gardner e os dois falam como se nunca tivessem visto, cara. Uhum. Porra, então acabou, né, cara? Caralho. Bosta, cara. Pô, sacanagem. Ah, DC é foda, cara. Por isso que a DC não, vai, não dá as vezes. Por isso não dá as DC, cara. Ah, é. Não, a Marvel tem uma cronologia muito mais coerente, né? Ai, caralho. E aí, alguém tem mais? Quem mais quer falar aí? A cronologia do terceiro filme do Homem de Ferro, né? Ah, é, que também fudeu os outros dois, né, cara? Pois é. O Mandarim, que não era um Mandarim lá, os 5 com os 10 anéis lá, que não... 10 anéis, é. É, que não eram nada. Não eram anel. Não eram nada, né, cara? Isso é que é foda. Você descobre que uma organização terrorista foda pra caralho, não era nada. Pois é. Era um recalcado que criou aí. Fala da Tia May, atriz, agora. Fala! Fala da Tia May. Mas é Marvel do mesmo jeito, caralho. É, pois é, cara. A Marvel não merda. Consegue deixar de ser a Marvel em nenhum lugar, né, cara? Seja no cinema, mas, seja no quadrinho. Mas por incrível que pareça, até agora, nos filmes deles, no cinema, não teve nenhuma cagada, assim, muito não grande. Acertar, né, tirando, obviamente, tirando o Homem de Ferro 3. Sim. Né, que foi uma caquinha. Cara, mas eu tenho a impressão que eles vão ignorar o Homem de Ferro 3, cara, daqui pra frente, cara. Quando você quer apostar comigo? É, mas tipo, o que eles iam aproveitar lá do Homem de Ferro 3? Não disse que ia ser difícil de ignorar, cara. Só disse que eles vão fazer. É, porque não? Porque o que aconteceu? A coisa teve um colapso lá por causa da treta dos Vingadores e no final ele voltou ao que era, tá ligado? Tipo, vai continuar sendo a mesma coisa. Não... O máximo que pode levar em consideração é a tecnologia que eles usaram, né? Daquilo lá dele usar e tal. Ele voltar... Nos novos rumores aqui, agora a armadura do Homem de Ferro dos Vingadores vai ser parecido com a que ele usou no Homem de Ferro 3. Uhum. Aquela que vai juntando parte por parte. Sim. É. Não tem muito que se desaproveitar também mesmo. É, só tô dizendo que no próximo filme dos Vingadores vai rolar Hulkbuster, né, cara? Sim, sim. Chamada de Hulkbuster, não Igor, igual o Homem de Ferro. Cara, eu acho legal nesses filmes da Marvel que... O Thor 2. O que vai gerar do Thor 2 dos Vingadores? Nada. É uma aventura solo dele. Exato, cara. Exato. Eles pegam como se fosse uma aventura solo mesmo. Nada. O que vai mudar mais foi por causa do... Do... Da joia? Não. Digo do Capitão América, né, cara? Que agora, tipo, o que aconteceu com a SHIELD e tal. O negócio, tipo... Sim. Isso vai mudar em relação ao filme dos Vingadores. Mas acho que de resto, tipo, não... Os outros é mais aventura solo mesmo. Tem muito aqui. É, pode ser que nesse próximo filme dos Vingadores o Gavião Arqueiro faça alguma coisa também, né? Porque... Importante. Porra. O cara não fez nada, cara. Teve 12 minutos de participação no filme, só. Não, daí é... Daí tu bota a culpa no roteirista, né, cara? Culpa no... Pois é. Agora que o ator tá mais famosinho, talvez ele tenha uma maior participação. É. Depois de Vingadores ele foi fazer 300 filmes, né, cara? Sim. Pois é, mas é tão olha, bosta olha que não colocaram ele nem no Capitão América 2, hein, cara? É. Pois é, cara, eu achei isso muito estranho, velho. Tipo, a Viúva Negra nem pra dizer assim, pô, bater um fio pro Clint lá, e daí, não, ele não tá atendendo, não consegui falar com ele, sabe? Nem pra isso, não, cara. Cagou solenemente, cara, pra ele. Pô, cara... Ah, sei lá, né, cara, se aquele velho no Thor 2 tava andando pelado no meio da faculdade, depois do Loki entrando na cabeça dele, vai que o Clint agora tá igual Top Gang, tá tirando frango pela porta. <Clash. risos> Tá lá no Afeganistão, enlouquecido, tá ligado? Jogando um punhado de bala nos inimigos, né? Eu não duvido, cara, eu não duvido, velho. É. Ele volta com um bazuca depois, né? Puta merda! Ia ser ótimo, cara. Isso é foda, cara. Caralho, velho. Continuando, Edson, tem alguma aí? Não, cara, tô aqui só fazer volume. Ah, tá bom. Quem foi o último que falou aí? Foi o Flamer, né? Foi os dois, falando da DC. Ah, tá. Ô, Gariba. Ah, fala. Oi. Fala o que tu quer falar. Já que tu quase não participa, né? Ah, desculpa, vocês começam a falar de quadrinhos, eu não leio essas coisas. Não leio essas coisas de criança. Eu só leio Maquiavel. Aí, tu não lê as coisas. Falou que... o cara que disse que quer ser palhaço profissional, hein? Não, pior, falou o cara que ele quer deixar de ser amador de padrinho. Profissional, cara. Isso que é legal. É verdade, né, gente? Mas enfim, brincadeiras à parte, gostaria de falar agora da querida cronologia de Star Wars, que é fodida pra caralho. Eu não sei se eu posso enfiar a culpa inteira no... Isso, cara, no George Lucas, nem tem porque... furo de roteiro, velho. Hã? Não, né? Não, nem imagina. Tem furo de roteiro. Imagina. Tem George Lucas criou um dos melhores universos ficcionais. Porra, cara. Fala, Grêmio. Melhor. Então, vejamos. Temos a trilogia clássica, né? Que perfeitinha, maravilhosa, não tem pouquíssimos furos. Aí partimos para os jogos, queridos jogos, que acho que são o ponto mais essencial na fudelância de tudo. Ah, pera aí, cara, que jogo, cara? Tu não vai falar dos filmes primeiro, porra? Então, dos filmes, deixa eu ver, da trilogia nova, vejamos. A gente primeiro tem... que um dos primeiros furos é que não faz o menor sentido o Anakin Skywalker aparecer como criança no primeiro filme, cara. Aquilo é uma merda. Tudo bem que foi pra atrair criança, mas, tipo, foda-se as crianças, cara. Não faz o menor sentido. A corridinha de Padme. Mas ele não podia ser um adolescente já, caralho. Ele tinha que ser criança. É porque, gente, tipo, tô feliz caralho lá com a princesa depois. Né? É, cara. Sabe o mais bizarro? É porque todas as crianças que estavam em treinamento em Padawan, sabe, tinha a idade dele. E, tipo, todo mundo disse, não, ele é muito, muito velho pra ser treinado. Ai, ele é muito velho pra ser treinado. Pô, já tem 10 anos, caralho. Não, mas é que, de repente, aquelas crianças estão desde bebê lá, sendo treinadas, tá ligado? Ah, e não tem ninguém, né? Desde um ano, né? Segurando a chupeta. Né? A criança nasce, né, já toma a antitétana, BCG e a midichlorian. Exatamente. Mas uma coisa foda, pessoal, vocês não, pela trilogia clássica, não dá pra entender que o Anakin foi treinado pelo Yoda? Pelo Yoda. É, aí vai lá quem treina, desgraçado. Sim. Obi-Wan. Porra. Pelo Yoda? Não sei, cara. Não sabia disso. Não. Cara, realmente, como na assim? Na trilogia clássica fica claro que ele foi treinado pelo Obi-Wan. É, Que o Darth Vader, que é o maior erro dele. Tem que entender o seguinte, fica claro é que eles são o mesmo cara. Não, que na verdade o que o Gariba quis dizer foi o seguinte, que o Obi-Wan treinou, que o Yoda treinou o Obi-Wan. Que que o Obi-Wan tem um outro mestre. Exatamente. O Qui-Gon Jinn foi um personagem feito pro Liam Neeson lá aparecer e ser fodão. Mas tipo, o que dá a entender é que o Yoda é que treina o Obi-Wan e o Obi-Wan treina o Anakin, que vira Darth Vader. Né? Só que, de acordo com a trilogia antiga, o Obi-Wan é um cara mentiroso pra caralho, né? Não é que ele é mentiroso. Ele conta as coisas do jeito dele. Ele fala que Darth Vader matou o pai do Luke. Enquanto, na verdade, foi ele que cortou os braços e cortou as pernas, falou que sentia a pena dele e deixou o cara pra morrer queimado. Seria muito mais seria muito legal o Obi-Wan falar pro Luke Skywalker: olha, tu te comporta, senão eu corto teus braços e tua perna igual eu fiz com teu pai. Mas tipo, seria foda pro Obi-Wan explicar também. Como é que o meu pai morreu? Obi-Wan não sabe mentir, né, cara? Ah, ele caiu na lava. Sofreu um grave acidente de bicicleta e caiu no vulcão. Quem caiu na lava não volta, sabe? Ele caiu nos espinhos Mega Man, e não voltou. Acontece. É, cara. Ele ficou misturando coca com Mentos, aí... Explodiu. Cara, bem deixa nessa. Eu ver mais o que, vejamos. Ah, tem coisa pra caralho. Cara, tem Anakin ser criança, o Obi-Wan, problema mental, já tá com um senhor senil, né? Diz que o Stormtrooper é tudo preciso, né, cara? Coisas que o Obi-Wan fala. Seu pai morreu? Não, peraí, cara. Os dois começam a falar junto, aí param, aí os dois começam a falar junto de novo. A educação mútua, um querendo que o outro fale, parei sem querer interromper. Desculpa aí, gente, vai, fala. Não. Tipo, o Godoka tava falando outro dia, acho que foi das guerras clônicas, né, cara? Malditas guerras clônicas. Cara, essas guerras clônicas são uma putaria, cara. Porque começou com os clone troopers são todos fodões, porque eles vêm do... Não. do material genético de um caçador de recompensa, que era foda. Fodão pra caralho. Jango Fett. Não faz nada. É. Grande seria o melhor exército do universo, né? Que morreu sem matar ninguém. É, ele morreu, tipo, sei lá, o equivalente a matar ele do Mace Windu foi passar a manteiga no pão e dar uma mordida no pão, né? Foi isso. O Jango Fett tipo... interrompeu ele quando ele tava fazendo o discurso no Pulp Fiction. E aí, o que aconteceu? Esses clones, que eram todos fodão, foram substituídos por Stormtroopers, que eram soldados treinados, soldados de elite. Aí tu vê, tipo, no primeiro filme ele fala lá que os caras erraram os tiros. Erraram, entre aspas, né? Esses tiros, esses são precisões, é a precisão de um Stormtrooper. Cara, os filha da puta dão 300 mil tiros num corredor de uma nave e não acertam um, cara. Acertaram um. Não acertaram, mataram um Yoke, né, cara? Não mataram um Yoke no Retorno de Jedi. Mano, eles não acertaram que usar um robô que... É, tiveram que usar um robô gigante pra matar um Ewok. Na boa, cara, é tudo daquela tribo lá do Jar Jar Binks, cara. Certeza. Gungan. Ah, não, velho. É. Gungas. Eu acho que é isso, acho que o... Não, mas incomoda a porra do C-3PO, acho que anda 1 km por... por 3... Eu ia fazer uma referência agora, mas... Cara, mas amigo, o Robocop também... Cala a boca, cara, que o Robocop cara... também... Robocop é foda, viu? É, mas o Robocop pelo menos é a prova de bala, cara. Cara, mas... O outro é um robô diplomata. Quem conta a história no Star Wars são os robôs, cara. O C-3PO e o R2-D2, que eles estão em todos os filmes, cara. São os únicos personagens que contam a história. De toda a putaria. Tinha um boato que falava que o C-3PO ia mostrar, né? Eles são tipo um cumbo do George Lucas. Não apagam a memória deles pra eles não poderem contar as merdas que aconteceram. Óbvio. Não, eles apagam a memória do C-3PO, né? A do R2-D2, não. Não, acho que eles apagaram dos dois. Acho que apagam dos dois, cara. No terceiro lá, o cara diz o... Apaga a memória desse robô, eu quase... O Hector lá no final, lá, ele fala, não, apaga a memória desses robôs aí. Limpa a memória desses robôs aí e bota eles na puta que pariu. Isso. O cara lá do... Sons of Anarchy lá, o cara do Sons of Anarchy lá manda... É o senador Organa. É, o Hector. Manda lá apagar os caras. O Hector. O Hector Bonilla. Bonilha, sei lá. Aí também temos os jogos, né, que tem o... Esqueci o nome do Sith lá, que depois vira Jedi, depois vira Sith de novo, sei lá, essa putaria do jogo. Mas que tem uns poderes absurdos pra caralho, solta raio, puxa a nave com a força e o caralho e... Ah, cara, mas isso aí é... Tá pegando a tecnologia antiga. Antes de falar mal de Kyle Katarn. Kyle Katarn o melhor Jedi que já existiu. Ah, o melhor, cuidado, melhor entre aspas, espadachim Jedi que já existiu. Não, Jedi completo. Ah. Ele lança raios, ele forja... Ele é mal e dá tiro. Ele dá... Peter, você tá falando do jogo, do Force Unleashed? Force Unleashed, né? Ah, é o Star Killer, né? Starkiller, isso mesmo. Ah, caguei pra isso. Os poderes dele é muito abissal, sabe? É muito... Muito foda e... Ah, cara, mas é que tu tá levando em conta o seguinte. Ele faz exatamente uma coisa que o Yoda disse que podia fazer. O tamanho do negócio não importa. Então por isso que ele pega um Destroyer Estelar e joga no chão. Exatamente. Mas é aquela coisa, cara, tu tá levando em conta do filme antigo, que eles não tinham efeitos especiais pra fazer um cara fodão, cara. Sei lá, da era de hoje em dia, onde é um jogo, onde é tudo virtual, que tu pode fazer o cara fazendo tudo, cara. Obviamente, cara, imagina, o Darth Vader era tão foda que ele conseguia dar um force choke num cara que ele tava numa nave e ele usava a força pra engasgar o cara numa outra nave, cara. É, exatamente. É, olhando só no monitorzinho, né, cara? Olhando só no monitorzinho, cara. Aí o cara desliga rapidinho o monitor, tá ligado? Sabe o que é pior? E sem delay do Skype, tá ligado? Sem delay do Skype, cara. Tipo, isso ninguém lembra. Então, tipo, cara, eu acho que o Starkiller, ele era foda. Mas ele era discípulo do Darth Vader, cara. Então, tipo, o mestre dele era foda, morreu lá naquela luta. Tipo, tudo bem, que o filme é antigo, então a luta não era aquela coisa. É que assim, ó, cara, eles estavam tão. Aquele nível lá era tão absurdo, tão foda, que eles não precisavam fazer pirueta toda pra lutar, tá ligado? Simplesmente, tipo, no erro que um fizesse, o cara matava, tá ligado? Sim, jogo de xadrez, jogo de xadrez. É, jogo de xadrez aquilo lá, cara. Aquilo lá era jogo de xadrez. Aham. Uhum. É, isso aí, cara. Isso aí. Agora, o Starkiller é show off, cara. Ele é show off, velho. Ele é fanservice, bem na boa. Você é verdade, ele cai explodindo, matando tudo. Por isso que o melhor jogo de Star Wars é o Knights of the Old Republic, que acontece milhares de anos longe do núcleo ali do Star Wars. Isso é bom. Cara, esse Knights of the Old Republic eu joguei e é bacana pra caralho, cara. Caralho. Massa. É aquele que se passa na época que tem as espadas de aço mandaloriano ou já tem o sabre de luz? Tem. Não, é a guerra de luz do mandaloriano. É. Ah, tá. E sou só eu que penso assim, que o não é por nada, mas Knights of the Republic passa quanto tempo antes da trilogia original? Uns 4 mil anos, né? 4 mil, 5 mil, uma coisa assim. Eles usam a mesma tecnologia, né? Não, diferente. Porra nenhuma. Os sabres de luz, eles tinham bateria no cinto, pô, tem um cabinho. Oh, é bem diferente, meu sabe? Deus, é um puta avanço em 4 mil anos, colocar a pilha dentro do negócio. Devia deixar a bateria no cinto. Alguém cansou, mano. Mas, Flammer. A gente tá indo pra trás, cara. Oi. Na animação que tem, que foi desenhada pelo mesmo cara lá do Samurai Jack. Deixa o Tartakovsky. Mostra que o sabre de luz ele é feito a partir de um cristal. Que esse cristal. Não, cara, tá sendo burro, meu. Não, o cristal. Não, deixa eu falar. O cristal define. Isso, vá. Aí fala, Vini, tu me interrompe, caralho. O cristal, ele define a... Toma no cu. Eu tô parado, cala aí, vai, fala, porra. O cristal define a... Caralho! Mas, Vini, ele tinha parado mesmo, Vini. Tô parado, Vini, eu tô delay, filha. Eu delay, cara, fala. A porra da cor do sabre é que é definida pela merda do cristal. Dependendo do cristal, no jogo a gente vê que dependendo do cristal ele dá tipo um poderzinho, entre aspas, uma vantagem pro sabre. Então existe uma explicação do porquê que os sabres do Sith são vermelhos. Porque o único cristal que eles têm acesso para conseguir fazer os sabres dele é o vermelho. Já todos os outros cristais que os Jedi usam são porque nos outros planetas existem outros cristais. Eles vão pegando esses cristais e colocando eles dentro do sabre para gerar a luz daquela determinada cor. E cada cor de sabre é determinado um tipo diferente de Jedi. Tem os Jedi consulares, tem o Jedi guardião, tem o Jedi sentinela. Sim, eu posso contribuir. Então, tipo, existem esses tipos diferentes. Mas é, porque, tipo, tem o além da definição de cargo de um Jedi, por exemplo, os próprios Sith não se identificam com as cores dos cristais do Jedi. Exatamente. Normal. Exatamente. Tanto que existem, além das cores, que é o clássico, que é o verde, o azul e o vermelho. Por exemplo, tinha um rosa ou um roxo, cara. Tinha um roxo. Mace Windu, o Mace Windu, ele usa o roxo, né? Mas o roxo foi a pedido do Samuel Jack. Quando ele foi fazer o filme, ele disse, eu quero ter uma cor diferenciada, porque eu quero ser lembrado por essa cor e tal, não sei o que lá. Quero ter o sabre da cor do meu pau. Eu quero o roxo cafetão, porque cafetão é roxo. Preto fincado no teu cu. E tanto que nos outros jogos até tem o sabre branco, tem o sabre amarelo, tem o sabre bronze, tem o sabre laranja, tem várias outras cores, cara. Até que no universo expandido, filho do Chewbacca, ele vira Jedi, e o filho do Chewbacca usa um sabre cor de bronze, cara. Então... E a cor do cristal não tem nada a ver com a fonte de energia que sustenta o cristal. Então é sempre por questão de ficar bonitinho, é por causa disso. Não só estético, cara, mas... Cada cristal tem uma habilidade, cara. É, ele dá uma estatística diferente. Ah, dá uma habilidade. Ah, então tá. Acho que era só por... Daí, tanto que nesse desenho do Genji Tartakovsky, tem uma mina lá, tem uma Jedi e a discípula dela, que elas são guardiãs dessa fonte de cristal. E aí os Siths, eles entram lá pra destruir tudo. Pra quê? Pra acabar com as fontes de cristais dos Jedi, pra eles não poderem usar os cristais nas espadas. Mas você sabe, Vini, quem destruiu tudo de verdade... O George Lucas, que o que vale agora é o desenho de CG do Guerra dos Clones. O Tartakovsky não vale mais nada. Porra, Mas sim, mas aí, mas isso tem nos livros, pô, também. Tem nos livros, tem no quadrinho. Não, mas não, isso não vale mais nada, Flamer. Isso não vale mais nada. O universo expandido não vale porra nenhuma. Porque a Disney meio que, tipo, foda-se o universo expandido. Agora nós vamos fazer a continuação que nós queremos e é isso aí. É isso aí, isso aí é uma cagada cronológica, né, cara? Tipo, até então era tudo. Até então tudo valia, tá ligado? Todas as histórias, coisas, né? Eu acho que uma das maiores cronológicas que tem mesmo é, tipo, tem aquela trilogia bem clássica do universo expandido, como é? A trilogia caralho. De Tron. Que é... Do Império, não. De Tron, sim. É. Trilogia de Tron. Que é com os filhos deles, pô. Ali seria incrível se fosse os filmes, velho. Porque não precisaria trazer os atores de volta. É, quer dizer, com os filhos do Han Solo e da Leia, que é com os gêmeos e com o Anakin Solo. Né? Não, e também com os filhos do... Não, o Luke, ele tinha acabado de casar com a Mara Jade ainda. Ah, é verdade, o casamento com a Mara Jade, uma trilogia, é verdade. Pois é, podiam usar esse sétimo filme como a história do Luke com a Mara Jade ainda, né, cara? Tipo, meio que uns background, assim, e tal. Cara, isso é massa, velho. Eu acho que eles têm um filho, não lembro como é que é o nome do filho deles. Mas o George Lucas disse que o que vale realmente é o filme e o desenho em CG, né? Pelo menos. Ah, então em 2D também não vai valer mais. Não. Então agora vai. Sabe como é que vai ser, né? Que agora tá na mão da Disney, né? De repente ela bota os livros pra valer de novo. Que merda. Acho que não, pelo jeito que a Disney manteve a tradição da Marvel, ele vai manter a tradição da Star Wars e vai continuar toda a mesma coisa. Ah, mas se for levar em conta o que o George Lucas fala, ele tem mais o que tomar no cu, meu, pelo menos. Então ele tem o direito de zoar. Cada livro que eles considerarem vai ser cada livro que eles não podem escrever um novo pra colocar aqui. Agora é esse que vale, eu vou ganhar dinheiro em cima desse. É, entendeu? Verdade. É um livro que eles não vão poder meter a mão em cima na grana. Cara, alguém tem mais alguma cronologia aí pra colocar em pau? Tem várias. Então vai, Vini, vai que a gente. Vai, Vini. Vai que daqui a pouco estão fechando uma hora já de podcast. Bom, a gente já falou de X-Men. Já falou de. Deixa eu ver o que. Já falou um pouco do Batman. Aranha, Batman, 952. Já falou do Aranha, 952. A gente já falou do Star Wars nos cinemas, já falou dos X-Men e os filmes também. Bom, tem algumas cagadinhas na cronologia do De Volta para o Futuro, né? City 2. A mudança da namorada dele, que tipo... Ah, mas aí trocaram a atriz, né, cara? Cagada cronológica. Não dá pra... Do nada a namorada dele era uma, depois a namorada dele virou outra... Eu nem reparei. Mano, eu juro por Deus, eu não tinha reparado nisso, velho. Também não. O que, cara? Aí, como assim? Quero uma outra mulher? O Edson também. Então, eu obrigado. Tipo pra caralho esses filmes, hein, cara. Caralho, trocaram a atriz, velho. O Gariba acorda de manhã, a mãe dele é outra mulher, ele para, olha assim. Tipo, mãe, tem suco de laranja? Tipo, como assim, cara? Porra, mudou a atriz do bagulho. Mas isso não dá pra considerar como cagada cronológica, tá ligado? Falha cronológica, pois é. Tipo... O Gariba, ele acorda de manhã, pergunta pra mãe dele, mãe, tem suco de laranja? A mãe dele é o Jailson com o peru que fala. Aí ele olha com o olhar torto assim. Tá tudo certo, normal. Ele olha, que olha, para assim. Da hora, podcast, mano, você não fez a barba hoje? Da hora, que seja, porra do podcast não é sobre a mãe do Gariba. Uma cronologia que é uma merda é a cronologia de Heroes, então, né? Vamos falar de séries. Que séries que são coisas que eu não assisto. A cronologia de Heroes é uma bosta. Heroes era, eu achava massa, que falavam que tinha que salvar a porra da guria e cagaram, depois salvaram ela com seu porra nenhuma, né? É, save the cheerleader, whatever the world, né, cara? Seu porra nenhuma. Cagaram total. Teve aquela mocinha que o Peter Petrelli falou assim, não, pera aí, eu vou viajar no tempo, depois eu volto pra te buscar. E ele não voltou. Cara, ele deixou a mina lá, velho, é mesmo, cara. Que filho de uma puta, cara. Aguenta aí, mano. Caralho, ele, né? Ele deixou a mina lá na era do apocalipse, cara, e voltou pra aqui. É, deixou desistir tudo mesmo, então que se foda. Não, né? Não deixou desistir nada, cara. Deixou desistir, estou solteiro. Não, cara, que filha da puta, mano. Pera aí que eu já volto, vou comprar um cigarro no passado e já volto, pera aí. Vai lá dar três tiros no pai dela no passado, né? Tô solteiro. Mano, tô solteiro. Cara, eu tinha até esquecido, mas eu lembro que eu fiquei muito puto com isso. Tipo, o cara levou a mina lá, voltou pro passado e deu... A atriz também não reclamou mais, acho. Caralho, que cagada. Também tem o lance do Siler, uma hora ser vilão, aí ele vira herói, ah, aí ele vira isso, vilão. Isso. Ah, cara, isso. Mas aí, na verdade, é cara... Se decidam, caralho, o que que esse filho da puta é? Que ele é um filho da puta. Que troço pelo é saco. Cronologia Marvel, cara. É, bem cronologia Marvel mesmo. Deixa eu ver aqui outra série que teve um monte de merda na cronologia. Cara, dá pra se dizer que Lost teve um monte de caquinha, um monte de coisa que eles podiam ter aproveitado. Nossa. Melhor. Eles aproveitaram. Bastante, um monte, né? De coisa. Bastante. Né? Tipo, que nem o ator lá que falou umas merdas, daí cortaram o cara e mataram o personagem. O Mr. Echo. Que era o Mr. Echo. que ele queria mandar nos bagulhos. Ele falou assim: não, cara. Não. Foi no teu lugar, tipo, Magrão. Não, cara. É, aquele tchau. Ator ali. Eu sou um ator, tão... cara. Final de Lost, que desagradou muita gente também, né? Desagradou. Porque o final, ai, não gostei do final, achei o final bem mais ou menos. Ah, é que tipo, o problema é que eles perderam uma temporada inteira mostrando um flash forward, flashback lá. Exatamente, que... cara, que tinha aquele relacionamento do Sawyer com a Juliet, que no final foi pro caralho, é. Foda-se, vamos matar ela e te fode aí agora. A filha do Ben, que tipo, porra... Não, vamos matar ela, não vamos matar. Não, vamos matar ela, mas não vamos matar. Ela tá saindo pra ir no mercado comprar alface, toma um HS, cai dura no chão ali e acabou. Os caras, tipo... O problema era esse, cara. Os caras na finaleira, assim, eles tinham que desovar os personagens, tá ligado? Pra dar certo aquele final dele. Sim. Os caras matavam todo mundo, cara. Deixa eu ver o que mais. Foi muito sacanagem. E essa aqui, a gente tem ideia do que a gente fazia? Ah, não tem. É. Ah, então mata. Não, mas é bem assim. Aí, tipo, essa foi o foda do final, porque teve o pessoal que conseguiu ir embora da ilha, mas com esse final que eles usaram, tu nunca vai saber o que aconteceu, o que foi da vida deles, tá ligado? Que aconteceu. É, o negão e o menininho lá, né? Não, não, não só ele, mas tipo, o Sauer, a louca lá também, a mina, como é que é o nome dela? Caralho. Hurley. Kate. A Kate. É... Não, o Hurley vira tipo o guardião da ilha, tá ligado? Mas a Kate. Hurley o Sauer... é o maior peito, né, do seriado. Eles pegaram e, pô, foram embora e tal da ilha. Oh, o Hurley vira o novo Jacob, né? Cara? É, ele vira, mas daí o... Porque o Jack morre, né? Porque o Jack morre e passa pra ele o... Graças a Deus, cara, porque o Jack era muito bosta, cara. Passa a pica pra Nossa ele, Nossa né? Senhora, velho. Mas não tava todo mundo... Ah, gente. O Gariba é daquele que acredita que eles estavam mortos desde o começo. Tá? Parabéns, Gariba. Caverna do dragão, filho. Caverna do dragão. Parabéns, Gariba. O Gariba até hoje não entendeu o final de Lost, 10 anos depois. Eu não assisti, eu parei muito antes. Eu parei no segundo episódio, cara. É, a série tinha tanta coisa pra ser boa, cara. Podia ter sido uma puta série de sobrevivência foda pra caralho, gente matando o maluco adoidado, comendo carne humana. Foi uma série boa pela vibe, cara, tipo... De acabar um episódio e os caras ir pra internet pra ficar divagando sobre o que tá acontecendo. Se tu pega alguém pra ver agora a série e começar a ver, a pessoa até pode curtir a série, tá ligado? Mas não vai ter a mesma vibe que teve naquela época. Assim. Não vai, cara, não vai. Lost veio e acabou. Uma coisa que você pode ler e divagar com seus amigos é a Bíblia. Faço isso todo dia. Se você quer série boa de sobrevivência, vai assistir O Mundo Perdido na Record. Nossa. Olha, cara, tem... Bear Grylls. Mutantes. Cara, tem muitas séries desse tipo de sobrevivência, dos bagulho pós-apocalíptico. É bacana, cara. Tem The Hunter. Perdido, tem... não é que tem a loira rústica lá, cara? Exatamente. É, isso aí mesmo. Não, cara, aquela série é muito ruim, velho. Vai tomar... é massa. E é massa, o Mahoney. Mahoney. É mó foda, cara. Mahoney! É, mas esse não é o assunto do podcast. Exatamente. Continua isso falando mesmo, das tuas cronologias cagadas aí. Então, tem a do Lost. Então, deixa eu ver o que mais. Falei de Lost, falei de Heroes. Deixa eu ver o que mais. Kubanacan, cara. Fato, né? Você tá de brincadeira, né? Beijo, não, Matuza. Tá aqui na minha pauta, caralho. Vai tomar no cu. Cara, tu devia ter chamado. Por que tu não chamou o Matuza, tá ligado? Porque ele quer fazer um podcast só falando de Kubanacan. Cara, assim, ó, Matuza, se tu quiser fazer um podcast sobre Kubanacan, me liga. Beijos. Me liga também que eu sei a final dessa porra de ser. Cara, tá, então junta vocês três e grave um episódio, por favor. Ô, oh, me chama, cara, também pra assistir, cara. Eu achava muito foda o Henrique, pô. Seguinte, ele quer assistir a novela. Porra, o filho da puta, além de um clone, ele tinha um irmão gêmeo e ele vinha do futuro. E ele era pai dele mesmo. Explica essa porra. Como que se explica isso? Ele era filho da Jean Grey com o Ciclope. Não, cara. Deu paradoxo do vovô, meu. Ele era pai dele mesmo com a piranha. E daí, ele, além dele ser pai dele mesmo com a piranha, ele tinha um irmão gêmeo e um clone, cara. Ah, Futurama, é muita viagem. Futurama Fry é avô dele mesmo, e tu não reclama nada, né? Exatamente. E o filho não, da... Não, cara, mas não é isso. O problema é que na história do Futurama explica que, tipo, ele come a avó dele sem saber. Só que em Kubanacan, ele voltou no tempo porque ele queria e ele apagou a própria memória. Explica essa porra. Parabéns, não tem como, cara. Eu explico. Tem três palavras pra explicar isso. Duas, na verdade. Novela da Globo. Não, e ele termina vivo, hein? Eu tenho três coisas pra falar. Kubanacan, Serious Business. É, cara, eu vi que o negócio, né, assim, eu não assisti essa porra, tá ligado? Eu acho que... Pô, mas uma coisa que me deixa meio indignado em Kubanacan é que o cara luta capoeira e nem no Brasil ele vive, velho. Eu com o Van Damme, cara, por isso que ele sabe que é. Como metade do meu sangue é baiano, eu tenho que proteger minhas origens, vocês estão sabendo? Gariba, tu tava reclamando do que tu viu uma Malévola lá e eles estavam falando em não sei o que e tu disse que não tinha nessa... O que era que tu reclamou lá, cacete? Burgueses. É! Burguesia. Ah, né? Eles falaram que tinha burguesia, não existia burguesia na Idade Média. É, e na Idade Média existia Reino Encantado, né, ô filho da puta? Não, mas mesmo assim, é baseado na Idade Média. Os dragões não eram assim. Os dragões eram menores. Porra! Eu vi o documentário do Discovery Channel que mostra como eram os dragões na Idade Média. E aí... Os dragões não eram assim, eram dinossauros. Por que não tem dinossauro nesse filme? Eu não vou proteger o meu ponto de vista porque vocês estão na escrotice aqui. Então vocês não... A gente sempre tá na escrotice, cara. Então tu nunca vai defender teu ponto. Alguém além do Vini tem mais coisa na lista aí? Ou senão eu vou deixar o Vini. Tem um soltando aqui do... Porra, cara, eu ia falar de Smallville agora. Mande brava. Beijo, Nicolas. Cara, Smallville é uma merda, velho. Puta que pariu, não dá, cara. Pronto, assim, era isso que eu ia dizer. Era só isso que eu ia dizer. Smallville é uma merda. Outra série também que fuderam com a cronologia, Supernatural também, que tipo devia ter terminado ali na quarta, quinta temporada. Pra mim terminou. Não parei de dizer. Pra mim também. Terminou ali, cara. Eu parei ali. Acabou. Terminou com o anjo aparecendo lá. Ai, ai. Cara, coisa bizonha. Deixa eu ver o que mais. Em termos de cronologia também. Eu ia falar de Game of Thrones, mas eu tô com medo de levar pedrada da galera aqui. Tem gente que tá assistindo a série. E eu não quero dar spoiler, mas tem umas coisas que tem que ser ditas. O que fode precisa, muito quem fora... precisa sair do podcast? É. Tipo, tem uma coisa que a galera vai ter que entender agora, que é o seguinte. Os livros, acho que é o quarto e o quinto livro, eles funcionam da seguinte maneira. No quarto livro são alguns personagens e no quinto livro são outros personagens. Mas as histórias acontecem ao mesmo tempo. Duas regiões, acontece numa região e acontece no outro. É, o quarto e o quinto livro, eles acontecem simultaneamente, mas, tipo, os acontecimentos deles, eles se influenciam, o acontecimento do quarto influencia no quinto. mas eles acontecem ao mesmo tempo. Só que na série não tem como tu fazer isso. Não tem como os acontecimentos... Tipo, não tem como fazer uma temporada só com uns personagens e outra temporada com os outros. Né? Então, agora que terminou a quarta temporada e vai começar a quinta, finalmente terminou o terceiro livro. E a terceira e a quarta temporada foram sobre o terceiro livro. Então agora começa a ficar foda pra galera que não leu o quinto livro ainda, vai tomar uns spoilers na cara. É. Também. Pior, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Que tá assistindo a série toda pimpona aí e tal, vai tomar no cu. E tipo, e tem um monte de merda que acontece no quarto e no quinto livro, que acontecem simultaneamente, e que, tipo, teve merda que acontece no quarto e quinto livro, que já aconteceu nessa temporada. Então, nossa, a cronologia do Game of Thrones na série é uma, e na e no, pelo que dá pra entender dos livros, ela é outra. É, né? Preparem seus cus aí, porque vai ser foda. É, tá foda, cara. Quer manjar tudo, vai ler essa porra, cara. Tu tem um ano aí, porque senão tu vai tomar spoiler na fuça. Corre atrás dos resumos. Igual você ficou coruja. É. Corre atrás dos resumos. Desculpa aí, coruja. Mas eu não sabia, cara, que você não sabia do negócio. Ah, não, o coruja já leu tudo, cara. Ah, cara, sei lá. Ele só mandou um tô saindo depois que, que eu falei, então. Saindo. Te amamos, coruja. Não, não saia do blog, não. Acho que ele ficou bolado. É. Tu ia falar um. Eu ia falar um de joguinho, vamos pro joguinho. Opa. Que o joguinho com a tecnologia mais zoada atualmente, pera. Mais escrotizada, que é Metal Gear, né, cara? Não, achei que você ia falar Street Fighter, velho. Não, Street Fighter não, cara. Olha, cara, é o concurso. Street Fighter não tem nada demais. Ah, não, com o Street Fighter Alpha acontecendo antes de um e depois Street Fighter 3. Que na verdade é o último, o quarto é antes do Street Fighter 3, por aí, Street Fighter só teve dois. Street Fighter só teve número 2, cara. Nunca teve outro. Ah, não, cara. Eu vou falar do Metal Gear, cara. Metal Gear tá ficando uma zona, porque tecnicamente acabou a série, né, cara? Então agora tudo que vai sair agora é prequel, praticamente, né? Os retcon, vai começar os retcon. É true retcon, cara. Não, o próximo é do. Vai contar a história a partir do ponto de vista do Big Boss, né, cara? É, então, que nem o Metal Gear 3, né, cara? Que já tinha uma retconizada também. Pra cada dois erros de cronologia que o Kojima conserta, ele cria 4, né? O Metal Gear 3 não é aquele que tem, sei lá, 3 plot twists em seguida no final, assim, cara? O 3 não é o que é só com o Raiden pelado no início? Não, esse é o 2. Ah, tá. É muito legal. Tira uma dúvida, posso fazer uma pergunta? Depois eu fico quietinho. Raiden é o cara que vira um robô sem a boca, né? Não, ele é o deus do trovão do Outworld. É. É o Lumber, é o Christopher Lumber. É o Christopher Lumber. No cu. Vai se fuder. Tô caralho. É o Connor. Vai tomar no cu. Um ex-integrante do site tava escrevendo um post sobre Metal Gear, dizendo que ia contar tudo sobre a história do Metal Gear. Nossa, ele tá escrevendo isso desde a inauguração do site. Desde o site anterior, né, cara? Tipo, e acho até que ele saiu pra não ter que terminar. Porque agora vai... É, saiu pra não terminar o negócio, cara. É que ficou tão bom o post, mas tão longo também, que ele vai escrever um livro com material, né? E vai ter que editar pra tirar um pouquinho, porque senão não consegue editora pra publicar. O Zwaste falou do Metal Gear, eu lembrei do Tartaruga Ninja, cara. Não sei porquê, mas me veio na cabeça do Tartaruga Ninja, porque... O que eles fazem na cronologia deles é, tipo, em cada encarnação deles é um negócio totalmente diferente, né? É muito diferente, né, cara? Na atual dos quadrinhos, eles são reencarnação de uns guerreiros japoneses. Dos desenhos japoneses é melhor. Não, eu digo assim, porra, ele no, tu via o desenho, o Splinter era um cara que se transformou num rato. Aí tu ia ler o quadrinho, o Splinter era um rato, então, né? Um rato se transformou num bicho gigante. Aí tu vai ver o filme... Um rato que aprendeu a lutar vendo o mestre dele lutando. E pra quem não sabe, essa é a origem original do Wolverine, tá? Ele era um bicho que foi transformado em humano e era por isso que ele era bom. Ele era um carcaju. Ele era um carcaju que foi transformado em humano. Ele era membro de uma outra espécie de humanos. Aí tu vai ver o filme da tartaruga, ele... Não. não fala no Romulus Waste, pelo amor de Deus. Aí no filme da tartaruga, o Mestre Splinter era um rato mesmo. Daí. Aí tu vê o desenho novo, de novo, ele era um cara que se transformou num rato. Sabe? Os caras não conseguem usar o mesmo plot, não, no negócio. É, mas pelo menos tem essa parte, não, Evandro. Assim, é, cada vez que eles fazem um novo, fica claro que é outro, né? Sim, sim. O... Não é como se você estivesse tentando enfiar todas essas mesmas histórias na mesma cronologia, algumas editoras que começam com M aí. Aí tu olha esse filme cagado aí com a produção do Michael Bay aí, que o Destruidor é aquele cara raquítico lá, empresário. Aí, tipo, tu diz, não, cara, não. Tipo, não quero nem pisar no. Isso não é um problema, cara. Chupinhando Wolverine Imortal, hein? Só digo isso. Não, eu acho que, na verdade, ele queria fazer um negócio com o Mestre Splinter. O Mestre Splinter não quis fazer negócios com ele, em vez disso preferiu ficar transando com umas mulheres. Aí ele foi pro cima de um prédio e teve um Haikai lá. E aí ele viu o Destruidor. Só que ele não é o Destruidor de verdade. Pra vingar as mulheres que pegaram peste bubônica que transaram com o Mestre Splinter. Exato. Só que ele não é o Destruidor de verdade. Na verdade, ele é o Krang, dentro do corpo do Destruidor. Caralho. E isso, na verdade, foi no desenho CG antigo, era desse jeito mesmo. O desenho, né? De 2003, o desenho de 2003, ele era um alienígena. O Destruidor era um Krang. É, ele era um tipo... Na verdade, aquele empresário que você pensa que é o Destruidor, ele morreu numa explosão de 5 minutos. Incrível. Ah. Só explosão. Ah, cara, mas tipo, mas agora o das HQs tá legal, cara. Tá, tipo, tá bem legal. Até justifica um pouco o fato deles aprender, eles saber arte marcial e aprender e tal. É. Tipo, toquei, eles são descendentes de samurais, né? Togakuri! São descendentes de Togakuri. Ah, então todos os caras que são descendentes de japonês vão saber lutar. Tu vai resolver cálculo de matemática de boa, assim. Ô, Vini, eles são reencarnação do samurai. São reencarnação. Vai fazer pastel de frango, tá ligado? De boa. Vai fazer o. É, faz bastante sentido quanto qualquer coisa que o David poderia dizer, né? É. Então, galera, pra encerrar aí, se alguém, quem tiver, fale a sua mais uma, assim. Então... Eu. Fala, galera. Falar do Hobbit, que fudeu com o Senhor dos Anéis bonitamente, o filme, né? Tipo, eu até levo em consideração que eu me lembro que eu assisti recentemente o primeiro filme do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, e o Bilbo, ele tá falando no começo que tava... É, aquela história com ele e os três trolls, né? Que ele começou a enrolar os caras até o sol nascer e os caras acabaram morrendo. E no filme do Hobbit foi diferente. Tipo, o cara quebrou a pedra pra poder transformar isso pra um cinema. A gente até leva isso em consideração, que é um furo pequeno. Mas o desgraçado do Gandalf vê a porra do Sauron e finge... que nada aconteceu, cara. Cara, aquilo lá é ridículo, cara. Eu até agora não entendo o que eles botaram a porra do Sauron. Olha a armadura. É tipo muito isso. Bizarro. Olha a armadura. Ai, meu Deus do céu. Olha a armadura. Cara, pra quê, velho? Eu tava dormindo nessa parte, cara. Cara, eu não assisti até hoje, velho. Ah, não perderam nada. Eu no banheiro... Aí, Lilis, tu perdeu a cena. Ficou transitando entre o grande olho de fogo e o corpo de Melkor, que é o nome Sauron. Sauron. Não, o Melkor é o chefe do Sauron. O Melkor é o chefe do Sauron. Desculpa, Melkor é mas Sauron ou Morgoth. Ele personifica o Morgoth, desculpa. E aí fica aquela transição entre o olho de fogo e Morgoth. Aí eles, caramba, e foi legal? Não. Tô bosta. Porque não faz sentido, caralho. Não faz sentido. Faz, e o filho da puta do Gandalf não fala nada, né, cara? Deixa lá tranquilão. Vê o anel, fala, puta, o Sauron apareceu há o quê? Uns 30 anos atrás e beleza? Mas o Gandalf perdeu memória, ele até fala, I have no memories of this place. É que na verdade descobriu que toda essa parte foi um implante de memória que foi feito nele. Do projeto. Aí ele tomou um tiro. Ele pelo tomou projeto um tiro adamantium. Uma bala apagadora de memórias, cara. Puta. Na verdade, o Super-Homem veio, beijou ele na boca e apagou a memória dele. Pô, eu curto Superman 2. Caramba. Você viu esse episódio do, do frango robô, cara? Na boca. Que ele sai beijando todos os vilões dele na boca pra apagar a memória deles. O Flamer, tem alguma, mais alguma coisa pra falar aí? Eu ainda tô rindo da porra do beijo na boca. Mas tem sim, falando de jogo agora, o Bioshock 2 que cagou a cronologia inteira. Porra! Que se, você for levar zona, né? Se você for levar em consideração o Bioshock Infinite e as viagens espaço-temporais que tem lá, inclusive o DLC, o Below at the Sea, você vai ver que não faz o menor sentido existir o Bioshock 2, tá ligado? É, isso dá pra entender que era uma outra equipe, né, Flamer? É, foi feito pra ganhar dinheiro. Os caras da equipe original resolveram cagar, né? Inclusive, o cara lá que criou o Bioshock chegando pra ele na E3 e perguntaram: e aí, o que você acha de Bioshock 2? E ele: não me venha falar dessa merda. Ô, Godoka, tem alguma coisa pra acrescentar? Eu tenho que acreditar que a tartaruga do rio Fitzroy respira pelo ânus. Fato brilhante, seguimos aqui. Qual é o próximo? Vini. Sei lá, cara. A nossa cronologia é uma merda, cara. Cronologia do Superamisa é toda cagada. Nossa. Bosta. É. Entra gente na equipe, sai da equipe, tu não sabe as origens direito, né? tudo muito nublado. É. A pessoa não sei que vai sair, de repente ela solta um post 4 meses depois. Fica, acho que a pessoa não tá mais no site, daí tu vê um post agendado. No... Ué, quem é essa pessoa? Eu não nem lembro desse cara. Ou como, chega lá, como fala o Vini. Chega, você vai escrever o post. Você, eu vou escrever um post, olha assim, tá o nome da pessoa. Assim, que essa pessoa... Ah, não vou nem reclamar, pelo menos eu vou escrever. como diz o Vini, geralmente no grupo, né? Quem é Bruno? O Zeus, tem mais alguma coisa pra falar? Bem rapidão, eu vou mostrar pra vocês esse cara aqui, vocês vão ter que colocar lá. Esse sujeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é o vilãozão fudido, o maior dos Transformers. Uhum. Certo? Essencialmente ele é o demônio no universo dos Transformers. Aí o que os caras fizeram? Pra justificar todos os erros de cronologia, todos os as fases, tipo, um Transformer que aparece numa cena do desenho. Eles chamaram o que? A Feiticeira Escarlate, isso? Não, foi melhor ainda. Feiticeira Escarlate. Ah, apesar que o Transformer veio da Marvel, é uma solução bem Marvel, na verdade. Né? Mas o que, que eles fizeram? Eles ficaram falando que esse demônio criou uma coisa chamada Singularidade Unicron. Ou seja, quando você assistiu o desenho antigo, aí tiver, por exemplo, vai o Bumblebee numa cena, e o desenhista esqueceu e colocou ele do outro lado da sala na mesma cena, na verdade isso não é um erro de continuidade, é um erro da Singularidade Unicron. Meu Deus. Quando o Lee Rock tá falando... Ela quando tava um cara, qualquer roteiro. Ele vira de rosto, vira o rosto. Quando ele vira de volta, é outro Transformer? É um erro da Singularidade Unicron. Se chama safadeza, mano. Quando os personagens mudam de cor de repente, é um erro da... Que máximo, cara. Cara, dar um nome pra safadeza e pra cagada que a gente faz, tá ligado? Sabe quem que inventou isso também, né, cara? Antigamente o nome pra essas coisas era cachaça, cara. É, foi o Superboy Prime. Também, ele tem o soco de alterar a realidade. Também ele altera a realidade, ele faz isso. É ele que faz de vez em quando o He-Man aparecer na mesma cena em todos os episódios. É. Exato. Tipo Singularidade Unicron. Tá bom, né? Caralho. Seguinte, tem alguma coisa pra acrescentar ao podcast? Não. Então tá. Encerramos por aqui, nem, galera. Eu não sei nem do que é o podcast, pra ser sincero. Speedrun de. Tá tendo speedrun de quê agora? Tá terminando agora de Kirby. Acabou de terminar o Kirby. Ah, recém? Nossa. Então tá, galera, até semana que vem, curtam a nossa página aí, comentem quais são as cronologias que vocês acham cagadas aí nos comentários, e até semana que vem. Feito! Esse podcast... Aqui tá gostoso. O próximo é Banjo-Tooie. Comprem na Cultura. Esse podcast que ele não existe na cronologia oficial. É o podcast 9, final, podcast que... 9 não tem na nossa cronologia. Podcast 9, cara. Bem lembrado. É melhor. Na verdade, a gente vai descobrir que esse seguinte tá calado aí é um ator que ele... foi contratado pelos nossos inimigos pra substituir o Segui, por isso que não tá falando nada. Inclusive, a gente tem que fazer mesmo aquele retcon do episódio 9 e lançar aí na safadeza um episódio 9 escondido, tá ligado? Fazer um retcon do episódio 9 da cronologia e seria como se ele sempre tivesse sido lançado. Sempre tivesse lá. O quê? Episódio 9 está lá, gente. Vocês estão bons pra casa? Mas ele tá lá de verdade. Mas ele tá lá, é só acessar. Não, isso que eu tô dizendo, a gente vai lançar lá, mas não vai avisar pra ninguém, tá ligado? Tipo, ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. Vai ser o podcast menos baixado da gente. Aí, ó, agora que todos os leitores sabem, tem que beijar na boca todos os leitores pra pagamento deles. Não, cara. Não, cara. Para a gravação. Mas é goi, cara. Vou dar um retcon e o Flamer nunca vai ter falado isso. É só editar.